pra nós não voltarás jamais. Para que chorar o que passou? Lamentar perdidas ilusões? Se o ideal que sempre nos acalentou renascerá em outros corações. Vidas que se acabam a sorrir, luzes que se apagam. Nada mais é sonhar em vão.